Aí ladrão, eu sou a maldição que entra na sua mente. Quando descarrega o pente, eu sei como se sente, estourando a cabeça do playboy. No comando da fita, se liga, sou a voz que te domina e te inferniza. Eu sou a chacina, no controle da vida, sou a pedra cocaína. Enche a treta fudida, sempre estou te assombrando. No Rolex do mano, a corrente, o carro do ano. Eu sou o choro da criança, com frio na madrugada, a fome do mendigo que dorme na calçada. No meio da correria, eu sou a bala perdida, a malícia da polícia fudendo a sua vida, ladrão. Eu sou a sua perdição nas favelas, o bone é trairagem nos becos da viela. O maluco que agora pede cinco papel, eu sou aquele que amanhã tá te mandando pro céu. Eu sou aquele magnata que traz avião, a sua perdição engatilhando o canhão. Eu fico sempre te cercando, dentro do seu barraco. Eu sou o lixo, a miséria, o esgoto podre do lado. Sou desgraça, no hospital sou a maca. Tô esperando o teu corpo vir peneirado de bala. Se mata, se acaba, é isso que eu quero. Eu sempre vou tá te fudendo, eu navego o congresso. Eu sigo a lei nacional, impeachment no assalto, naquele que está de gravata no planalto. Tô resumindo quem sou, um rato lobo na caça. Um fulano que promete, mas nunca cumpriu nada. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu vou rondar o seu barraco, vou ser o seu fim. Eu vou roubar a sua alma, eu vou te consumir. Eu vou sugar a sua carne, beber o seu sangue. Na overdose se fode, sou seu capote no implante do filho. Sou a crista do menino. Eu sou o ódio no velório, despertando o bandido. Eu sou a vela que derrete na cadeia, na tela. Eu sou as lágrimas da mãe que desce pela favela. O mano que agora está puxando o canhão, eu faço a necessidade, eu sou a perturbação. Sou razão no canhão, eu não sou piedade. Essa sua maldade me faz cumprir lealdade. Nessa cidade fudida, capitalista, meu irmão, eu sou aquela criança que anda com o pé no chão. Mundo cão do asilo, eu sou o banquinho, sou a visita que não vem. Eu deixo o velho sozinho. Esse meu ninho de cobra, eu sou igual a serpente. O veneno rei de globo dominando a sua mente. Se deixe, vende. É isso que eu quero, na quebrada sou berro, no tribunal sou martelo. Mas eu te pego, eu te ferro, te acerto numa geral. Eu quero mais que se foda, eu sou igual canibal. Na escola tô traficando drogas. É, eu quero ver o seu filho tomando tiro na costa. Se joga, se afoga na lama do poço. Nessa próxima eleição eu quero ganhar de novo. Já te falei quem eu sou, eu sou a sua desgraça. O fulano que promete, mas nunca cumpriu nada. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei. Não adianta se esconder, eu fiz a mata do asfalto. Esquema barro, barraco, desvio, verbas planalto. No pulo alto do gato, eu tô andando na frente. Não tente me deter, eu tô pior que vidente. Eu sou aquele gambé que chega no barraco, te dando coronhadas, vários chutes no saco. Eu sou aquele delegado te jogando os B.O. Eu sou o seu advogado, eu sou o juiz do pó. Sou tragédia, sou político, a bomba explosiva. No meu livro da vida não existe a democracia. Mas eu sou a infração, sou o gasto social. Tragédia educacional, sou a gazela do mal, animal. A sua carnificina me excita. Tu é podre que respira, eu sempre vou tá por cima. Se liga, me vinga. Se exploda com seu povo nessa próxima eleição. Eu quero ganhar de novo. Vou apressar seu diploma, vou te tornar um ladrão. Vou dominar o seu destino, eu vou te deixar na mão. Vou infernizar, te jogar na maldade no presídio. O que eu quero é que você sempre trabalhe comigo. Eu já te falei quem eu sou a sua desgraça. Eu sou aquele que promete, mas nunca cumpriu nada. Acredite na palavra, sou pior que navalha. Planejar sua derrota, essa é a nossa jogada. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional, eu sou a lei. Eu sou a lei nacional.